altímetro no 014, reporte estabilizado no curso do localizador. Reportaria estabilizado no curso do localizador, voo 914. No 74, está fazendo algum desvio? Ligeiro desvio à esquerda. Já retornou a proa de Duna para interceptação, ok? Sim, ligou no 74. Passando nível 125, chama agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. C25 a 5.285, Delos. Romeu Golf India Vitor, sob vetoração, mantém o presente proa limitado pelo curso do localizador, descendo para nível 040. Para o 0, atingindo 040, limitado o curso do localizador, Golf India Vitor. Gol 1805, preparação para sepancamento, curva esquerda proa 020, limitado pelo curso do localizador. 020, limite ao lock, gol 0. Meu Golf India Vitor, desça para 2 pés, ajuste o altímetro no 014. Aguardo o vetor final para interceptar o curso do localizador. 2.000 pés, o Golf India Vitor. Interceptou o curso do localizador, gol 9714. Gol 9714, completa final do procedimento LSX-Way, chama agora a torre 118.62. 118.62? Afirmativo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Para o meu Golf India Vitor, para o localizador, curva esquerda proa 130, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento LSX-Way, São Glad. Ok, autorizado o localizador. A 10, proa 130, Golf India Vitor. Gol 1805, desça para 3 no pés, ajusta o altímetro no 014. Cresceu com 1014, Bono 805. Salvador, para 3170, transferência 50, informação, Charlie. São 3170, assina identificação, desça para nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro 1014. 050, chegada Mare, 1014, foi solicitado pelo centro, raio de fila descida, confirma, 3170. Autorizado, high speed, então 3170. Autorizado. Seu golfinho de Vitor, reduz a velocidade 1809, reporte estabilizado. Reduzindo 1809, reportará estabilizado, golfinho de Vitor. Gol 1805, reduz a velocidade 1809. Reduzindo para 1809, 1805. Mantém a proa. Gol 1805 para o localizador, direita proa 070, reporte estabilizado. Vai seguir tráfego na aproximação a 8 milhas, Boeing 737-800. Relativo, direita 070, Boeing 705. Estabilizado, localizador da 10, do Golf da Vitor. Barro meu golfinho de Vito, completa final do procedimento LS Exuation Glide, chama agora a torre 118, decimal 612. 186, bom dia. Bom dia. Boa noite, golfinho de Vito, localizador. Golfinho de Vito, boa noite, mantenha aproximação, aguarde autorização para o pouso. Aguardando. 4. Para 2000, bom dia. 3170, controle Salvador. Autoridade de vapor, TAP. Autorizado, direto de TAP, então 3170. TAP, 3170. 7 livre na próxima direita, prossiga Alfa e Juliette para o portão 05. Ok, próxima direita, Juliette Alfa, portão 05, Boron 714. Vitor, o vento é 190 graus com 629, cheque 30, livre pouso na 10. Nem Machado checado, livre pouso na 10, gol, filha Vitor. Objeto 6701, acena identificação, desça para nível 060 na chegada Mare, ajuste de altímetro 1014. Já confirme, 060 na Mare, é isso? Afirmativo. Positivo, ajustado então 1014, depois descendo por enquanto para 060, com identificando o 6701. Ou 1805, 3 milhas para o marcador externo, reduza para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Torre 18, meia dúzia, 118. Dando 70, autorizada a final do procedimento LS X-Ray sem glide, após etapa, deixa para 2 no pés, permanece o altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado no curso do localizador. Afirmativo. Objeto 6701, autorizado via chegada mar e até 3 mil pés. Via chegada mar e até 3 mil pés, 6701. Golfe India Victor, seu solo aos 29, livre à direita e confirme qual é o pátio de estacionamento. É, pernoite, Papai Romeu Golf India Victor, pernoite da Gol. Ok, então vai livrar a direita, prosseguir na alfa e quilo até o pátio 3, esteja atento ao balizador no pátio 3, ok? Tráfego 11 horas, 2, 3 milhas, rumo nordeste, passando nível 060 para 2 no pés, Airbus 320. Positivo, 23 milhas então, muito obrigado. Tá. E acelera. Maravilha, então vamos pra frente. Castanha. Já deu ceia, tá bonito, né? Tem que ter dó, não. Solo, questão, Salvador é o gol, fim da vista? Prossiga, Gol Fim de Avito. É 1643 da Gol, é, a companhia informou que é o gate 9. Do pátio principal, o gate 9 do pátio principal, é isso? Ah, afirmativo. Ok, então chame antes do Juliette. Chama lá, o Gol Fim de Avito. Tá na escuta para quanto é? 3520. Só 3520, está autorizado para Aracaju, nível 190, pela Golf 677. Para a decolagem da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5013, o controle 119, decimal 35, cotejo. 190 na Golf 677, Puca Aracaju, acionado 5013, o controle 71935, 3520. Correto, 3520, chama para o puxo de acionamento. Chama. Antes da Juliette, o Golf Índia Vitor. Ali o ingresso para Juliette, portão confirmado ao 09. Então, 09, obrigado. O Gol no 805, seu solo aos 33, livrando à direita, prossiga Alfa e Juliette até o portão 612. Alfa Juliette, portão 612, Gol 805. Juliette 6701. Objeto 6701 no controle. Gentileza, senhor, a gente pode manter a velocidade acima de 250 nós após mares. Máximo 250 nós, objeto 6701. Ativa, reduzir para 250, 6701. Controle Salvador, bom dia, Gol 18. 1896, informação Charlie. Voo 1896, sendo identificação, desça para nível 050 na chegada a Mare, ajuste altímetro 1014. Ciência, descida para 050 na Mare com 1014, voo 1896. Prossiga. Possível transponder pago? 5013. Ok, grato. Gol 805. Plantão. É o 612, afirmativo, é o 612, só confirmando. Confirmado. O 612, 805. Qual nível para Natal que irá solicitar? Pode ser o do repetitivo, 05. Ok, sim. 701, autorizada a final do procedimento ILS Exceção Glide. Peça para 2 no pés, reporte estabilizado no curso do localizador. 7, objeto 701, autorizado ILS Cabeceira 10, sem o Glide Slope. Vai reportar estabilizado, 701. 0, 3, 7, 0. Objeto 701, completa redução 1,70 mais. 0. Confirme? Já confirmou nos primeiros 90 metros da pista. Conforme no tanto, nos 90 metros. Aí do início da pista já está considerando a cabeceira deslocada. Ah, tá ok. Muito obrigado. É que nós recebemos o. Estamos cientes que é só localizador. Boa tarde. Mas vale também da identificação para a gente aqui. flashback acionamento no portão 02. Boa noite, construiu aproximação e aguarda em pista livre. Negativo. Aguarda a pista 10 livre, objeto 701. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, passando 190 para 170. Azul 4062, aciona identificação, desça para nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro no 014. 050, chegada Mare, 1014, azul 4062. Gol 1896, autorizado a final do procedimento LSX Racing Glide, desça para 2000 pés. Permanece altímetro no 014. Repórter estabilizado no curso do localizador. Ciência, tira para 2000. Reportaremos no localizador. Gol 1896. 2701. 7, livre posto, capturão no 0601. No solo aos 4-2, libere a direita, mantenha a minha escuta, ingresse na alfa e chame antes do ataque seu Juliette para ingresso no patrulho. Direita na sua escuta, ataque seu alfa vai chamar para ingresso antes da Juliette, me receberou. Então 3170 à vista, o 320 da companhia finalizando o pushback através do portão 4. Afirmativo, visual para a nave da companhia, o 3170. Ok, vai ingressar a segunda esquerda pela Índia, passar aí à frente da aeronave citada, ingressar o portão 02, 3170. Afirmativo, vai ingressar via Índia para o 02, o 3170. Vade. Pode prosseguir? Confirme. 6701, pode prosseguir? Você vai ingressar aí à esquerda na Juliette, só aguardar a aeronave da TAM que está através do portão 4 inicial táxi, pois a mesma liberar o seu ingresso no portão 4. 6701. Obrigado, amigo. Táxi, o TAN 3520. 114 a bordo, alternando Recife, 3 horas e 15. Mente LS Conceição, lá, chama agora a torre 118 decimal 1200. Torre 118 1200, até a decolagem. Torre Salvador, bom dia, gol 1896, estabilizado no localizador. 1896, bom dia, chame a estação externa com trem baixado e travado. Com 896. Azul 4062, autorizada a final do procedimento ILS Exceição Glide, desça para 2000 pés, permanece altímetro no 014. Reporte estabilizado no curso do localizador. Solicita final RNAVE, 4062. Autorizado a final do procedimento RNAVE, desça para 2500 pés, na proa Serra Vida 366, reporte estabilizado. Descendo para 2500 pés, 1014, na proa do 366, reportado estabilizado, 4062. Travado, gol 1896. Gol 1896, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 052. Gente, pouso autorizado, gol 1896. Quem chamou a torre foi o 1606? Afirmo. Coordenação nível 350, para Marcel, por gentileza. E 350 será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia. Guardando.